A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua vida permaneça. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos mais uma vez diante da palavra do Senhor no livro de Jeremias e agora caminhando para os últimos capítulos deste livro tão marcante e tão importante e maravilhoso para Israel e para as nossas vidas. Agora nós vamos ver uma sequência de juízo do Senhor sobre três nações. E a primeira delas é o juízo do Senhor contra Moabe. Os irmãos e as irmãs lembram que Moabe são os descendentes dos moabitas. Quem foram os moabitas? Os moabitas são descendentes de Ló, com sua filha primogênita, quando o Senhor desceu para ver o que acontecia em Sodoma e Gomorra, porque o cheiro do pecado tinha chegado às suas narinas. Primeiro ele passa na tenda de Abraão, três seres espirituais, era uma epifania, uma aparição celestial, três pessoas, dois anjos e a terceira pessoa, tudo indica que era o próprio Jesus, que era o próprio Cristo que estava ali. Por quê? Porque ele vai falar com Abraão, vai fazer promessas a Abraão e vai dizer a Abraão por que veio. Ele veio avisar Abraão do que iria fazer na cidade de Sodoma e Gomorra, onde estava o seu sobrinho. Por amor a Abraão, ele o avisa antes do que iria acontecer. Mas ele fica com Abraão e vocês lembram, Abraão procura, né, falar com Deus, procura falar com Jesus e persuadi-lo de que, ó, será que se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade mesmo com esses 50 justos? E o Senhor vai dizendo não, não, até que chega a 10 justos. E se tiverem 10 justos, o Senhor destruirá a cidade e matará os 10 justos? O Senhor diz, não, por amor aos 10 justos, eu não destruiria a cidade. E dois anjos descem até Sodoma e Gomorra para ver o que estava acontecendo lá. E chegando lá, realmente tudo, todo o mau cheiro que chegava às narinas do Senhor se concretizou. Porque os anjos, os homens da cidade se reuniram na porta da casa de Ló, pedindo os homens que estavam na sua casa, sem saber que eram anjos, e mesmo se soubessem, acho que pediriam a si mesmo, eles queriam essas pessoas para violentá-los. E aí tem toda uma trama de Jó, a negociação, até que eles não aceitam negociação nenhuma, e os anjos são obrigados a intervir na situação. Eles chegam na porta, puxam Ló para dentro de casa e cega todos os homens, de forma que eles não conseguiam ver nada e desbaratinaram e ficou lá aquela algazarra. Aí eles falaram para Ló: Ló, você tem mais alguém, algum parente na cidade? Porque esta cidade será destruída. Amanhã pela manhã, você toma tudo que é seu, você pega todos aqueles que são da sua casa e saiam da cidade. Quando chegou de manhã, né, Ló, a esposa, as filhas ficaram enrolando, como a gente costuma expressar, enrolando a guerra para poder sair. Aquela coisa, poxa, eu vou deixar minha casa, eu vou deixar minha cidade, eu vou deixar tudo que eu conquistei, vou deixar tudo para trás. E aí, os anjos, então, vendo a lentidão deles, toma-os pelas mãos e fala assim: olha, saiam agora, venham agora, porque a cidade será destruída. E eles saem da cidade e os anjos dão uma ordem para eles: vão para as montanhas. Mas aí Ló olha para a planície, ainda vendo talvez a possibilidade de se reerguer na planície fértil onde ele morava. Sodoma e Gomorra seria destruída, mas perto ali havia uma outra cidade pequena, mas também na planície e completamente fértil, que era Zoar. E ele pede: olha, aqui é uma cidade pequena, deixa-nos ir para Zoar. Aí os anjos, então vão para Zoar, mas corram, porque enquanto vocês não chegarem lá, nós não podemos destruir a cidade. Eles saíram correndo e os anjos disseram: olha, não olhem para trás. Vão em frente, vão com pressa e não olhem para trás. Mas no meio do caminho, a mulher de Ló olhou para trás e viu a estátua de Sol, como nós conhecemos, e Ló e as duas filhas foram para Zoar. Mas chegando em Zoar, estando em Zoar, eles perceberam, ficaram com medo das pessoas, dos homens de Zoar, ou de todo o povo de Zoar, porque eles disseram e pensaram: olha, nós fugimos de Sodoma e Gomorra, e Sodoma e Gomorra foi destruída, e só nós somos salvos. Os homens dessa cidade, as pessoas dessa cidade vão se levantar contra nós. E aí eles fogem para a montanha, coisa que eles deveriam ter feito de início. Agora eles fogem e vão habitar numa caverna. E habitando numa caverna, as filhas de Ló, então, falam, pensam, conversam entre elas, as duas filhas, a mais velha e a mais nova. Falam assim: olha, não há homens aqui para nós nos casarmos e deixarmos descendência para o nosso pai. Eu tenho um plano, vamos executá-lo. Eles encontraram vinho, provavelmente nessa caverna, ou a caminho da caverna, encontraram algum tipo de vinho, algum tipo de odre, deve ter encontrado odres de vinhos. E então a irmã mais velha fala: olha, eu hoje vou embriagar nosso pai, e quando ele já não tiver mais noção do que está fazendo, eu vou me deitar com ele. E assim ela fez. Ela deitou com seu pai, embriagou até que ele não tivesse mais noção do que estava fazendo, e aí se engravidou do pai. E a este filho que ela teve com o pai, ela chamou de Moabe, que é o pai dos Moabitas. Os Moabitas sempre foram uma espécie de vassalos de Israel, mas não combinavam, tanto que não, quando Israel estava fugindo do Egito, saindo do Egito, eles não deixaram passar na terra. É uma confusão só. São parentes, mas parentes que não se dão, parentes que não se dão bem. Parentes que não conseguem se relacionar bem. Então, aqui o texto de Jeremias, capítulo 48. É uma sentença do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, contra Moabe. E a primeira coisa que nós vemos, e antes de entrar no primeiro item, lembra, apesar de todas estas coisas, haverá uma moabita muito especial na vida de Israel. Lembram qual é? Rute. Rute era uma moabita. Quando a sua sogra, foi para Moabe, fugindo de Belém, à procura de alimento, porque Belém estava em seca e não havia alimento. Ela, marido e os filhos, e os dois filhos foram para Moabe, à procura de alimento. Eles saíram da casa do pão, que é Belém. Belém é que significa casa do pão. Eles saíram da casa do pão e foram para uma terra estrangeira buscar pão. Buscar pão onde não havia pão. E chegando lá, ela vai perder o marido, vai perder os dois filhos e fica só ela e as duas noras. E quando ficam ela e as duas noras, ela então fala com as noras: olha, voltem para a casa de seus pais, porque eu já sou velha e eu não tenho como sustentar vocês. Ainda que eu fosse jovem, não daria para eu gerar filhos, esperá-los crescer para que se casassem com vocês. Então voltem para a casa de seus pais. Uma das noras toma essa decisão e volta. Mas a outra, chamada Ruth, vai dizer: não, aonde tu fores, irei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E nós vamos encontrar essa moabita, nós vamos encontrar essa mulher chamada Ruth na genealogia de Jesus. Na genealogia de Jesus. Ela faz parte da genealogia de Jesus. É só você abrir a sua Bíblia em Mateus. Deixa eu abrir aqui, Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, diz assim: Salmão gerou a Boaz, de Raabe. Olha a ascendência de Jesus. Olha quem está na ascendência de Jesus. Raabe era uma prostituta que veio de Jericó, quando Jericó foi destruída. E ela casou-se com Salmão. E Salmão vai gerar a Boaz. O filho dele chama-se Boaz. E Boaz vai gerar a Obed. Ele gera Obed de quem? Ele gera Obed de Rute. E Obed vai gerar a Jessé. E Jessé vai gerar o rei Davi. E aí vai a sequência do texto falando da ascendência de Jesus. Então, queridos, quando nós olhamos para a história desse povo, para a história da palavra de Deus, para a história da Bíblia, nós somos levados em primeiro lugar a aprender a não julgar ninguém. Nós não podemos julgar ninguém, porque o único que pode julgar é Deus. Só Ele pode julgar. Só Ele pode estabelecer sentença contra alguém. Assim como Ruth está na ascendência de Jesus, muitas pessoas com as quais talvez você não tenha bom relacionamento ou não veja com bons olhos, possa vir a fazer parte da sua casa, da sua família, possa vir a ser bênção na história da sua vida. Então nós não podemos olhar para as pessoas e só pelo olhar, pela história delas, julgá-las e condená-las. Primeiro, que nós não somos juízes. Juiz é o Senhor. E quem condena também é o Senhor, não somos nós. A nossa posição é de testemunhas do Senhor. Nós somos testemunhas, não somos juízes e não podemos julgar e não podemos condenar ninguém. Deus não condenou Ruth. Ruth tomou uma decisão maravilhosa, vendo a sogra, agora velha, sozinha, viúva e sem filhos. Qual seria a situação dela? Na sociedade daquela época, era uma mulher que não teria nada, nem o que comer. Ela ia ter que mendigar o pão, porque ela tinha perdido toda a sua família. Ela tinha enviuvado, ela enviuvou, perdeu os filhos. Ela não tinha ninguém por ela. Mas aí a moabita Ruth diz para ela: aonde tu fores, irei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aí uma linda, linda, linda conversão de Ruth ao Deus único. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos para as pessoas, nós não podemos julgar pela aparência, nem pela ascendência delas. Porque estas pessoas podem se converter ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Elas podem se converter a Jesus Cristo. Elas podem entregar as suas vidas a Jesus e serem salvas por Jesus e serem usadas por Jesus na sinalização do seu reino. Por isso, em primeiro lugar, eu digo para você: a filha primogênita de Ló errou? Errou. Ló errou ao ficar bêbado? Errou. Mas Deus não o condenou. Tanto que nós vamos ver lá no livro de Hebreus, capítulo 11, que Ló é mencionado como um homem justo diante de Deus, apesar do erro que cometeu, dos erros que cometeu. O primeiro erro dele foi separar-se do tio e pegar a parte principal, a parte melhor da região, que era a planície fértil, para ir morar e deixar o tio no deserto. E de lá se apaixonar pela cidade, se apegar à cidade. Depois, na hora de fugir, fica fazendo cera para fugir, não foge, porque para ver se os anjos, talvez, pensando que talvez se eles ficassem, a cidade não fosse destruída. Mas os anjos não permitem e fazem eles saírem rapidamente. Então, nós precisamos estar atentos às coisas que Deus faz, que Deus fala, que Deus sinaliza, que Deus nos mostra. para que nós possamos entender, compreender e fazer segundo a vontade do Senhor. O Senhor mandou os anjos, mandou eles irem para a montanha. Ele falou, deixa a gente ir para Zoar. Ali uma cidade pequena, mas é próxima, a gente vai para lá. Foram para lá e de lá tiveram que fugir com medo dos habitantes. E provavelmente os habitantes se revoltariam contra eles mesmo. Porque como que as cidades foram destruídas onde eles moravam e só eles escaparam? Quem eles eram? Quem eles eram? Achavam-se melhores? E talvez se revoltariam contra eles e poderiam se levantar contra as suas vidas. Aí vão para a montanha, encontram odres de vinho, e aí dá para compreender. Imagina a cabeça de Ló. Minha mulher virou estátua de sal. Tenho duas filhas agora. Estou numa caverna. O que que eu vou fazer? A cabeça desse homem devia estar girando a 1.000 por hora. E com a cabeça girando a 1.000 por hora, a filha oferece vinho, ele aceita vinho. Eu não tenho o que fazer, então vou me embebedar para ver se eu esqueço um pouco da situação em que eu estou vivendo. Com vergonha, muito provavelmente, com vergonha de voltar para a casa do tio, de onde ele que tinha saído e dito que ia embora, queria se sair da casa do tio, porque não dava para conviver mais com o tio, os rebanhos não tinham espaço para conviver juntos, quando na verdade havia espaço para os dois rebanhos. Talvez por vergonha ele não volta para a casa de Abraão. E aí as filhas então aproveitam dessa situação, mas, ó, e naquela época deixar um patriarca, deixar um patriarca, não, ele não era um patriarca, mas deixar um ancião, deixar um pai sem descendência era muita humilhação. Era muita humilhação. Um homem naquele momento, naquele tempo, ele era considerado valoroso, honrado, próspero, se ele tivesse muitos filhos. Como no caso de Abraão. Abraão tinha tudo, era muito rico, mas não tinha filhos. Faltava-lhe filhos. Mas Deus, como Deus é fiel, não deixou ele sem filhos. E aí as filhas tomam essa decisão. Não acredito que as filhas tomaram a decisão para poder simplesmente ter incesto com os pais, com o pai, mas sim para gerar descendência mesmo para o pai. E gerou. Só que gerou uma descendência que vai ser inimiga de Israel. E como se tornou inimiga de Israel? Se tornou um povo que se tornou inimigo? Aí este capítulo contém a profecia de Jeremias contra os moabitas. Os moabitas, o Senhor vai trazer uma palavra de destruição para os moabitas. Diz, Moabe estava localizada ali perto do Mar Morto, a leste do deserto e a oeste do Mar Morto. As tribos de Ruben, lembram? As tribos de Ruben e Gade originalmente ocuparam essa região que os moabitas estavam ocupando. Eles depois, porque as tribos ficaram, que eram tribos que tinham muito gado. Então, como tinham muito gado, eles falaram, conversaram, falaram com Josué e falaram, ó, deixa-nos ficar aqui com os nossos rebanhos. E aí Josué concorda, mas disse, ó, tudo bem, vocês ficam, mas vocês vão passar o Jordão conosco, vão lutar as guerras de Israel. Depois que Israel estiver totalmente assentados, todas as tribos assentadas, então vocês voltam e ficam aí com essa planície. Depois, os moabitas vão tomar deles esta planície que era de terras muito férteis. Então, essa planície de terras férteis são tomadas pelos moabitas do povo de Israel, mais precisamente da tribo de Ruben e da tribo de Gade. E o texto continua nos dizendo e ensinando-nos que, olha só, incesto, pecado, fazer coisas que não devia fazer, porque na verdade o que Ló deveria ter feito é voltar para a casa de Abraão, para a casa do seu tio e recomeçar tudo de novo. Mas ele não fez isso. Mas mesmo assim ele é considerado um homem justo diante de Deus. E aí a palavra de Deus agora, depois de tantos anos, passaram-se anos e anos e anos e anos, e o Senhor agora vem e pesa a mão sobre Moabe. Em segundo lugar, queridos, nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. O Senhor pode até demorar. Tomando um pouquinho de água aqui. O Senhor pode até demorar aos nossos olhos, na nossa visão. A gente olha e pensa, pô, Deus está demorando a vingar a nossa causa, a julgar a nossa causa. Mas Deus nunca, nunca, nunca se atrasa, lembre disso. Deus não se atrasa. Deus chega na hora certa, no momento certo, na data certa, no, na hora certa, no minuto certo, no segundo certo. Deus nunca chega atrasado e nunca se adianta também. Nada disso acontece com Deus. Para Israel, talvez parecesse que Deus estava demorando a colocar a mão, a vingar de Moabe. Mas Deus não estava fazendo isso. Deus estava fazendo com Moabe, o mesmo que fez com Sodoma e Gomorra. Paciência, tolerância, longanimidade, amor, dando tempo, dando todo o tempo possível e imaginável para que eles pudessem mudar de vida e pudessem ser transformados. Eles pudessem mudar de vida, se converter. Mudar o caminho, mudar de caminho, mudar de rota. Mas, infelizmente, isso não aconteceu com Moabe. E como não aconteceu, Moabe está aqui agora, nesse capítulo 48, recebendo a espada do Senhor, ou o juízo do Senhor sobre eles. Em terceiro lugar, o orgulho de suas obras e de Quemos. Quemos era a divindade nacional de Moabe. Moabe não tinha Deus como seu Deus, tinha Quemos. Números 21, 29, 1 Reis 11, 7, 33. Eles constituíam a fonte dos problemas de Moabe do ponto de vista de Deus. Quemos é conhecida na pedra moabita como Astar Quemos, ou Astar em Canaã. E isso estava associado, esse nome Quemos, estava associado à estrela da manhã. Quem é que foi que é considerado, foi considerado a estrela da manhã? O querubim de maior grandeza, mas que se rebelou contra o Senhor por se achar muito belo, por se achar muito capaz. Ele se rebelou contra o Senhor e ele era realmente muito capaz. Ele era tão capaz que ele foi capaz, ele foi sujeito, ele foi instrumento para desviar um terço dos anjos do Senhor para ele. Um terço é muita coisa, gente. Um terço dos anjos se debandaram para o lado de Satanás, aquele que era chamado Estrela da Manhã. Então, Moabe tinha essa divindade Quemos, e essa divindade Quemos, o nome dele é Astar, em Canaã, estava associado à Estrela da Manhã. E sabe de uma coisa pior do que isso? Uma coisa pior do que Moabe servir a Quemos, esse ídolo ligado a, que tinha por trás o próprio Satanás, é que o rei Salomão, isso mesmo, o rei Salomão, edificou um altar para Quemos, 1 Reis 11, 7, a fim de que as mulheres moabitas de seu harém pudessem ter um local de adoração. Deus estabelece sentença sobre Moabe. Mas aquele que ele havia escolhido para suceder Davi constrói um altar deste mesmo Deus nas terras de Israel para que as suas mulheres, para que as mulheres do seu harém, que eram moabitas, pudessem prestar culto. Não é à toa que a gente ouve que Salomão começou muito bem, caminhou bem durante grande parte da sua vida e no final acabou mal. É só a gente ler a história de Salomão, do rei Salomão, e de todas as suas extravagâncias, e depois ler o livro de Eclesiastes, onde nós vamos ver ele colocando coisas e se arrependendo daquilo que havia feito e dizendo, olha, no final tudo é vaidade. Agora, há uma palavra de Deus para Salomão. Quando Salomão nasceu, a Bíblia diz que Deus o amou. O amou e deu a ele até um outro nome. E ele disse, eu serei com ele, eu corrigirei, mas não o desprezarei, não lançarei-o fora. Por isso, há uma volta de Salomão, quando nós lemos o livro de Eclesiastes, ele escrevendo, já aparentemente uma pessoa, um ancião, escrevendo tudo que deveria ter feito quando jovem e não fez, e instruindo os jovens a fazer. Como dizendo assim, olha, não façam como eu. E por que que ele fez isso? Porque o Senhor o corrigiu, mas o Senhor não o rejeitou. Porque o Senhor o amou desde o princípio. Por isso, queridos, nós, mais uma vez eu digo, nós não podemos julgar, condenar ninguém por nada. Está cometendo pecado? Ore por ele. Está te perseguindo? Ore por ele. Está falando mal de você? Ore por ele. E a Bíblia diz que a gente, orando por aqueles que nos perseguem, nós amontoamos brasas vivas sobre a cabeça deles. E é isso que nós devemos fazer. Moabe está aqui recebendo a sua sentença. Era para Salomão também receber, porque está cometendo o mesmo pecado, adorando o mesmo Deus. Ele não, diretamente não, mas a parte das suas esposas, sim. Então, nós precisamos estar prontos, prontos, meus irmãos e minhas irmãs, para servir ao Senhor e servir ao Senhor com alegria, porque o Senhor é bom, o Senhor é um Deus gracioso, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é o Deus que visita até mil gerações daqueles que o amam. Agora, visita até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Olha o disparate. Para amar a descendência dos que lhe foi fiel, ele ama até mil gerações, abençoa até mil gerações. Mas quando é para condenar as gerações daqueles que o aborreceram, daqueles que o rejeitaram, daqueles que deram as costas para ele, ele só visita até a terceira e quarta geração. Este é um Deus bom! Deus é bom! Bom, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é muito bom, meus irmãos. Não há Deus melhor, não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus. E o amor de Deus? Qual o tamanho do amor de Deus? João vai descrever. Assim, olha, Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, não há uma palavra em nenhuma língua, em nenhum idioma, em nenhum lugar do mundo que possa expressar o tamanho do amor de Deus. Então, olha, amor de tal. De tal forma, de tal grandeza, de tal tão maravilhoso, de tal, que enviou Jesus para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois o apóstolo Paulo vai dizer: quem poderá medir o amor de Deus? Qual é a profundidade do amor de Deus? Qual é a largura? Qual é a altura? Qual é o comprimento do amor de Deus? Você pode me dizer qual é o comprimento do amor de Deus? Você pode me dizer qual é a profundidade do amor de Deus? Qual é a altura do amor de Deus? Não, você não pode. Eu não posso, você não pode, ninguém pode. Porque tudo que nós pensarmos em termos de grandeza, Deus excede. Excede em anos e anos e anos, em bilhões de anos-luz. em termos de grandeza, de profundidade, de largura e de altura. Nós estamos vendo agora os satélites que foram lançados no universo, primeiro o Rambo e depois o outro satélite aqui, que eu não estou lembrando o nome, e o Rambo descobriu uma coisa, que o universo foi feito pronto. Essa história de que uma galáxia foi janta tal, e aí explodiu e formou um monte de outras galáxias, que uma estrela explodiu e formou outra estrela. Nada disso é verdade. E a Bíblia nos fala sobre isso. A questão é que nós ficamos olhando para a ciência ao longo dos anos. A gente vem dando ouvido para a ciência, porque a ciência fala. E esquecemos de olhar para a Bíblia. Porque a Bíblia diz que o Senhor formou os céus. Ele fez o luminar maior para governar de dia e o menor para governar à noite. Então, aí ficava a pergunta: o céu, o sol é maior ou a lua é maior? Quem é maior ou quem é menor? Como que pode ter uma eclipse perfeita? Se o Sol é maior do que a Lua, então não pode ter uma eclipse perfeita. Pode ter uma eclipse perfeita e tem! E é maravilhoso uma eclipse perfeita. E sabe por quê? Porque o Sol é 400 vezes maior do que a Lua. Mas, em compensação, a Lua está 400 vezes mais perto da Terra. Então, 400 por 400. O eclipse perfeito acontece. E nós devemos dobrar o nosso joelho e dizer: quão grande é o meu Deus. A Bíblia diz que o Senhor fez as estrelas e as colocou cada uma no seu lugar. E não dá, se você perguntar para qualquer astrônomo qual é o número de estrelas que existe no universo, ele vai falar: não sei. Porque em cada galáxia há bilhões e bilhões de estrelas. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor as colocou lá e Ele chama-as pelo nome, uma a uma pelo nome. Deus chama as estrelas pelo nome. Então, como falar do tamanho desse Deus? Como falar do poder desse Deus? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos nos levantar contra Deus. Não se levante contra a autoridade do Senhor. Não se levante contra o Senhor. Se Ele está te corrigindo, submeta-se à correção. Porque Ele está te corrigindo porque Ele te ama. Não se revolte contra o Senhor. Não vire as costas para o Senhor. Antes, pelo contrário, dobre-se diante dEle, busque a presença dEle e clame a Ele por misericórdia e graça. E Ele terá misericórdia e graça da sua vida e restaurará a sua vida completamente. Moabe está sendo julgado. O Senhor estabeleceu o juízo sobre Moabe. Não vai haver vinho, não vai haver cântico, não vai haver som de flauta, não vai haver nada mais em Moabe. Moabe será destruída. É o que diz o texto. Depois você lê, eu não li o capítulo 48, porque ele é muito grande, são 47 versículos. Então, não dá para poder fazer a leitura, porque senão fica muito, muito extenso a ministração. Agora, sabe de uma coisa linda e maravilhosa? A promessa, Deus espalhou Israel. Falou que os espalharia por toda a terra, por todos os continentes, para os litorais, por todos os lugares. Outro dia eu vi uma reportagem, não sei se você viu, um grupo de 500 judeus chegando em Israel, sabe de onde? Da Índia. Indianos, judeus indianos, chegando em Israel. Estavam lá na Índia. Vai saber onde mais tem. Mas Deus os está juntando, como ele prometeu. Agora, sabe o que que ele fala para Moabe? Ele diz assim, ele encerra o capítulo dizendo assim: ai de ti, ó Moabe, ó povo de Quemós perece, pois teus filhos são tomados cativos e tuas filhas cativas. E encerra o capítulo dizendo, no último versículo: contudo, eu trarei novamente os cativos de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor, até aqui o julgamento de Moabe. Então, Moabe foi julgada. Nós vimos no texto de ontem sobre os filisteus não houve misericórdia. Eles foram dizimados, desapareceram do mapa. Mas Moabe não. Moabe julgada, sofrida, sofre, sofre, sofre, sofre. Mas a promessa do Senhor para ela, ó, apesar de ter espalhou por todos os lugares, ela passou por muitas e muitas e muitas tragédias e dificuldades. Mas há uma promessa do Senhor de restauração para Moabe. Meu irmão e minha irmã, se há restauração para Moabe, imagina para você que ama ao Senhor, que teme ao Senhor, que volta o seu rosto para o Senhor, que levanta as suas mãos em louvor ao Senhor, que dobra os seus joelhos diante do Senhor buscando a sua face, que busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Você que teme ao Senhor. A pastora, eu temo ao Senhor, eu amo ao Senhor, mas a senhora não sabe. Eu tenho pecados aqui guardados, pecados guardados no fundo do meu coração, que só eu e Deus sabemos. Tá bom, querido? Você e Deus sabem. São pecados ocultos. A Bíblia, o salmista vai dizer: Senhor, livra-me dos pecados que me são ocultos, ou que me estão escondidos, ou que estão escondidos. E ainda que não sejam ocultos, a palavra do Senhor, o apóstolo João vai dizer assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todo o evangelho, todo o texto, o evangelho, todas as cartas, ele escreve instruindo para que nós não pequemos. Mas, aí vem, ó, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Entendeu? Está com pecado, não confesso? Confesse. Você tem um advogado lá junto ao Pai intercedendo por você. Ele está intercedendo por você. Ah, pastor, mas eu não sei nem orar direito. Não importa. Não tem problema não se você não sabe orar, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E orar é falar com Deus. Não temos que fazer grandes oratórias, porque isso nem agrada a Deus. O muito falar não agrada a Deus. Deus quer só. Então, entra no seu quarto, fecha a porta, fala ao seu pai em secreto, que o seu pai em secreto te ouvirá e te responderá. Oração é conversa, é diálogo com Deus. E ainda temos o auxílio do Espírito Santo e temos Jesus Cristo justo, advogado nosso, junto ao Pai. Talvez tenha sido esse advogado, junto ao Pai, que intercedeu por Moabe. Não sabemos. Não podemos afirmar e não podemos também dizer que não. Nós nada sabemos, só iremos saber no dia da volta do Senhor diante do trono de julgamento. Aí nós veremos as nações sendo julgadas, as pessoas sendo julgadas e saberemos da real verdade sobre cada uma ou cada um. Então, meu irmão e minha irmã, hoje é o dia de mudar de vida. Não faça como Moabe, adorando a estrela da manhã, ou como Salomão, fazendo o altar para que suas mulheres moabitas pudessem adorar a estrela da manhã. Ou Kenós. O nome do Deus era Kenós, mas por trás de que nós estava a estrela da manhã, que é Satanás. Hoje é o dia de você mudar de vida. E eu encerro dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Ele fará sobressair sobre você as coisas boas. Ele trará sobre você as suas bênçãos. Ele trará sobre você tudo quanto você necessita e precisa. Basta você entregar a sua vida a Ele, confiar nele e deixar que o mais, deixa que o mais Ele faça. Nós não sabemos fazer, mas Ele sabe. Nós não sabemos nem pedir, nem orar. A gente sabe, nem pedir e orar, pedindo a Deus as coisas, a gente sabe. É necessário que o Espírito Santo interceda por nós. E ele intercede. Ele tem intercedido por você. Ele tem orado ao Pai por você. Ele tem orado ao Pai por você, pedindo ao Pai que quebrante o seu coração. Que quebre o seu coração. Que tire o seu coração de pedra e coloque um coração de carne, para que você possa servi-lo em espírito e em verdade, abandonar todos os falsos ídolos, os falsos deuses, e seguir somente ao Senhor, porque Ele é o único digno de honra, glória e louvor. Hoje é o dia de você mudar de vida. Mude de vida, meu irmão e minha irmã. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele tem tudo e muito mais que precisamos para cada um de nós. Então, hoje é o dia de você mudar de vida. Hoje é o dia de você colocar a sua vida diante do Senhor, entregar a sua vida ao Senhor e deixar que Ele faça de você um vaso de bênção. O hino antigo diz assim: faze, Senhor, um vaso de bênção. Bênção. Deixa o Senhor te fazer um vaso de bênção. Um vaso de glorificação, de adoração, de exaltação. Porque é isso. É para isso que você foi criado. Você foi criado para o louvor da glória do Senhor. Que Deus te abençoe. E eu quero deixar uma bênção. Vou começar, talvez, de vez em quando, ou sempre, não sei, de acordo com o que o Senhor dirigir. Hoje Ele me dirigiu para deixar a bênção arônica sobre você. E eu quero te abençoar dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser.